Flamengo. Eu sou Mengão de coração. De coração eu sou Mengão. Eu sou Mengão de coração. De coração eu sou Mengão. Esse meu time não é fácil, não é fácil, não é fácil, não. Com o Cleme e Romário, o ataque tá 10 e o gol tá fechado. Você pode zicar, você pode xingar, você pode até me malhar. Sou Flamengo doente e dessa doença não quero me curar. Sou Flamengo doente, torço pro Flamengo, time do meu coração. Com a taça na mão, Mengão é pentacampeão. Sou Flamengo doente, torço pro Flamengo, time do meu coração. Com a taça na mão, da Liberta é tricampeão. Dá-lhe Anterinho, saudoso! Eu sou Mengão de coração. De coração eu sou Mengão. Eu sou Mengão de coração. De coração eu sou Mengão. Esse meu time não é fácil, não é fácil, não é fácil, não. Com o Cleme e Romário, o ataque tá 10 e o gol tá fechado. Você pode xingar, você pode zicar, você pode até me malhar. Sou Flamengo doente e dessa doença não quero me curar. Sou Flamengo doente, torço pro Flamengo, time do meu coração. Com a taça na mão, Mengão é pentacampeão. Sou Flamengo doente, eu torço pro Flamengo, time do meu coração. Com a taça na mão, da Liberta é tricampeão. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com a explosão em gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Bora, Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Flamengo. Sushi sashimi. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Chinisan shigoro kuritirachi gunisan. Flamengo derrotou mais uma vez lá na terra do sol nascente. Este time inteligente fez o povo ser feliz. Segue o líder, arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Alô Raul, alô Leandro, alô Marinho, alô Monser, alô Júnior, alô Zico e os demais. Que maravilha se a galera está vibrando. Garotinho anunciando golão, golão, golão, golão, golão, golão. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Ser campeão é um costume rubro-negro, mas ser três vezes de uma vez já é demais. Um privilégio da família flamenguista, essa proeza só um time foi capaz. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Arigato Flamengo. Tinisan Shigoro Kuritirati Gunisan. Flamengo derrotou mais uma vez lá na terra do sol nascente. Esse time inteligente fez o povo ser feliz. Imanan Dinesca. Alô Sérgio Rodrigues. Alô Sérgio Rodrigues. Alô Sérgio Rodrigues. Flamengo. Hey, hey, Flamengão. Não bata nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Hey, hey, Flamengão. Não bata nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Igual a você, com muita fé e coragem, existe mais um alvinegro do parque. Na cidade mar, você quem manda em tudo. Flamengo, Brasil, você é gigante no mundo. Flamengão, hey, hey, Flamengão. Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Hey, hey, Flamengão. Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. O toque de bola desse time é um encanto. Só existe gênio nesse meio de campo. Adílio de um lado, Cartegiane do outro. Manguito, Becão batendo até no pescoço. Na frente, Reizico com toque desconcertante. Lançou Cláudio Adão que colocou no barbante. Flamengão! Hey, hey, Flamengão! Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Hey, hey, Flamengão. Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Com essa galera te aplaudindo noite e dia, Flamengo quando ganha o povo vibra de alegria. Lá no gramado verde a bola rola bonito, mais um gol no placar, de onde ouve-se os gritos. É gol! Hey, hey, Flamengão. Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Hey, hey, Flamengão. Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder. Segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder.